Hoje a gente vai falar do artigo 225 da Constituição Federal, do chamado caput. Como eu expliquei, o caput significa, do latim, a cabeça, a parte principal, que é esse texto aqui. Se vocês pegarem a Constituição, ela tem vários artigos, e os artigos têm lá o caput e os parágrafos e os incisos. Por que nós estamos vendo esse artigo? Porque ele é o texto fundamental, principal, elementar, sobre a proteção ambiental no Brasil. Se nós formos fazer uma abordagem técnica e envolvendo a questão jurídica, que é o que eu estou trazendo para vocês, nós temos que falar deste artigo. Nós conversamos sobre a questão tridimensional do direito, vocês lembram? Fatos, valores e normas que coexistem. Fato que acontece, a degradação, é o hotel situado em tal lugar, é a poluição, isso é um fato. Os valores, os princípios que nós vimos, é aquilo que é importante. Nós temos que evitar o dano, prevenção, precaução. Mesmo se não tivermos certeza, né, que o dano vai acontecer, a precaução. Quem causar um dano tem que pagar, isso é um valor, isso é algo que nós consideramos importante. Esses são os princípios. Cooperação, poluidor pagador, desenvolvimento sustentável, dentre alguns outros. E as normas, nós não vamos ficar estudando, nossa disciplina não é jurídica, não é de direito. Mas nós vamos ter uma noção disso com este artigo e com dois artigos depois que a gente vai ver numa outra lei. Né? A gente vai ter uma noção deles só. Mas nós também não podemos fugir disso. Porque toda empresa, inclusive o hotel, nas suas obrigações ambientais, depende do cumprimento dessas normas. O que esse artigo tem de tão importante, gente? Ele está dentro de um capítulo da Constituição sobre o meio ambiente. E nem todos os países têm esse tipo de tratamento. Tem muitos países que protegem o meio ambiente pela forma da saúde pública, pela paisagem. E nós, no Brasil, por ser uma Constituição também um pouco mais recente, de 1988, temos um artigo especificamente sobre a questão ambiental. Outra importância, ele tem aqui alguns conceitos chaves, que são esses que eu destaquei aqui sublinhando, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, o que diz esse artigo e qual é a repercussão que ele vai ter na gestão ambiental da hotelaria? Olhem lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ponto. Primeira questão, ele está fazendo referência à existência de um direito. Todos têm direito. Então, o que esse artigo traz é a explicação de um direito que nós temos. Nós temos vários direitos na Constituição. Nós temos direito ao trabalho, à dignidade humana, à educação, ao transporte, ao direito de ir e vir, ao direito de só ser processado segundo um processo legal, não ser acusado sem ter provas e assim por diante. Vários direitos. Esse é mais um. E ele diz que esse direito não pertence a um indivíduo, ele pertence a todos. Isso significa que o direito ao meio ambiente não é um direito individual. Ele é um direito coletivo. Ele mostra que a importância do meio ambiente não se resume ao interesse de uma única pessoa. Ele extrapola isso e pega todo mundo. Todo mundo que mora no país, todo mundo que tem título de eleitor, direitos políticos, todos os brasileiros, quer dizer que os estrangeiros aqui não têm esse direito, porque a Constituição é brasileira, então são todos os brasileiros. Não, gente, são todos os seres humanos em geral, que de alguma maneira podem exigir alguma coisa do Estado brasileiro. É óbvio, o chinês que vive na China, ele não tem, vivendo lá, poderes para entrar com uma ação aqui no Brasil, porque ele não tem nenhuma relação direta aqui. Basta ele passar pelo Brasil, ter familiares aqui, alguma coisa, que já começa a criar uma possibilidade. Mas é só para mostrar que na hora de chegar perante um judiciário, alguém exigindo esse direito, você não tem que mostrar nacionalidade, passaporte, nada disso. Se você tem condições de estar no Brasil defendendo esse direito, você pode fazê-lo. Então, essa é uma primeira questão para a gente destacar. Por que isso é importante? Porque no caso de um problema ambiental que o hotel cause, quem pode reclamar deste problema ambiental não é somente o vizinho, não são somente pessoas próximas, pessoas da cidade ou os hóspedes. Quem pode reclamar é qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer associação que queira defender o meio ambiente, porque o interesse não é só de uma pessoa. Vocês vejam que se um funcionário do hotel for demitido sem justa causa, ele tem direito a uma indenização, a uma reclamação trabalhista. Quem é que pode entrar com essa ação porque esse funcionário foi demitido? Quem que pode? Hã? Ele. Ele próprio. Pode a mãe dele entrar? Não pode. Pode um amigo? É só ele, porque o interesse é dele, é individual. É óbvio, o interesse está previsto na lei para todos que estejam na mesma situação, mas quando isso acontece, é só dele. Isso é um individualismo. Aqui nós estamos falando de um direito que é coletivo por natureza, faz parte dele pertencer a todo mundo. A gente diz que ele é indivisível, você não consegue separá-lo. E é tão coletivo que mesmo nas fronteiras a gente observa que ele não vale em termos de individualização. Exemplo, o Rio Paraná, separando aqui o Brasil do Paraguai, nesse trecho. Se você tiver uma poluição ali, a gente tem condições de fazer com que a poluição fique só do lado brasileiro do rio ou do lado do Paraguai? Vamos baixar uma lei? A poluição está permitida até esse limite, daqui para cá é proibida. O ambiente é indivisível, ele é um só, o rio é um só, ele não está preocupado com a geografia humana. Tá certo? Então, ele é, por natureza, pertencente a todos. Vamos lá, esse conjunto da sociedade, de todas as pessoas que têm direito a quê? Tem direito ao meio ambiente? Não somente. Porque se fosse, ele morria aqui, mas ele tem um extra que eu destaquei. É um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós já sabemos o que é meio ambiente, inclusive porque tem uma lei que definiu isso. Diz lá, conjunto de elementos, condições e não sei mais o quê, que físicas, bioquímicas, não é isso? Que permitem e regem a vida em todas as suas formas. É o artigo 3º, no inciso 1, da lei 6.938, que eu já mostrei para vocês aqui em aula. Meio ambiente é um conjunto e se relaciona à vida. Isso nós já marcamos bastante. Todos têm direito ao meio ambiente? Não somente isso. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Isso significa que não basta você ter acesso ao local, ao ambiente, porque é isso que significaria direito ao meio ambiente. Se você chega num ambiente que tem poluição atmosférica, que você pega doenças na água, quer dizer, são condições que são impossíveis de você conviver ou viver. É mais ou menos dizer que quem vai num hotel e faz um contrato de hospedagem tem direito a um quarto. E aí quando ele chega no quarto não tem cama, está cheio de sujeira, não tem janela, vamos imaginar a hipótese? Ah, mas é um quarto, você tem direito a um quarto. Sim. Mas, nesse caso, nós temos direito a um quarto que seja apto a satisfazer as necessidades de uma pessoa, que envolve uma cama, envolve um banheiro, a limpeza, etc., etc., são uma série de regras. Por isso que não pode dizer que a gente só tem direito ao meio ambiente, está entendendo? A gente precisa que ele seja um ambiente equilibrado, saudável. Só que alguns autores ainda dizem que esse ecologicamente aqui, que talvez não precisaria existir, ele ainda cria um novo adjetivo que diz que ainda não é só o equilibrado simples. Significa que ele tem que ser equilibrado de acordo com as regras naturais, ecológicas, da ecologia. Qual que é a diferença disso? É que o equilíbrio pode ser visto sobre um panorama meramente humano. Nós consideramos que algo está equilibrado porque tem água, porque tem ar. Então, assim, o equilíbrio significa que num determinado local, vamos imaginar uma área toda de um hotel, as coisas estão nos seus devidos lugares, as pessoas têm acesso à água, ao ar e tudo mais. Só que houve desmatamento para isso, você já não vê uma única árvore no local. Já não existe mais possibilidade das formas de vida que existiam naquele local continuarem a existir. Então, para a visão, aqui numa hipótese teórica, do hotel, está tudo equilibrado para os objetivos e finalidades dele. Mas, do ponto de vista ecológico, não há equilíbrio. E é interessante porque essa ideia de ecologicamente equilibrado, apesar de parecer ser um pouco subjetivo, abstrato, como é que eu sei o que é ecologicamente equilibrado? na prática, é, de certa maneira, muito objetivo. Nós temos uma capacidade instintiva de saber quando alguma coisa está ecologicamente desequilibrada. Vocês peguem qualquer desses rios que passam dentro de Foz do Iguaçu e deem uma olhadinha nesse rio, passe um tempo ali para saber se aquilo ali ainda é ecologicamente equilibrado. Tem peixe? Não, não tem mais peixe. O cheiro forte, né? A maioria desses rios são chamados como? Vocês conhecem? Bostinha, não é? É o rio Bostinha, sempre é o rio Bostinha. Tem muito esgoto. É, já não cresce mais vida ali, você não vê vida naquela água. Então, é óbvio que já não existe mais um equilíbrio ecológico. Não tem mais árvores próximas, são poucas árvores, você já não vê mais nenhum tipo de animal convivendo ali, que é a diferença de quem, por exemplo, entra dentro do Parque Nacional do Iguaçu em áreas de mata fechada. Você diz, não, aqui você vê a natureza, você vê o ambiente. Não é à toa que vem pessoas do mundo inteiro para ter essa experiência, para entrar numa mata dessa. Ah, então quer dizer que a Constituição está dizendo que agora tudo tem que ficar igual o Parque Nacional do Iguaçu. Tudo tem que ser um ambiente ecologicamente equilibrado daquele jeito. Não. É óbvio que não. Por quê? Porque este bem aqui que está se protegendo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é de uso comum do povo, portanto ele deve ser usado, é essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, nós entendemos a importância de preservar o meio ambiente pelos valores que ele tem, mas também porque ele é importante para a nossa vida. Então, nós não podemos ser ignorantes a tal ponto de, ao reconhecermos a importância de todas as formas de vida para a nossa, acabarmos com a nossa própria vida. Não, a gente tem que usar os recursos naturais, a água, a alimentação, tudo que for necessário. A única questão que passa a se exigir agora é que isso seja feito de uma maneira harmônica, nem tão cá, nem tão lá. Antes disso, teoricamente, nós tínhamos o seguinte conceito: o ser humano usa o que ele quer. Naquela ideia que nós vimos de um antropocentrismo, né? O ser humano faz porque ele acha que ele é o mais importante de tudo, o resto segue ele. Mas agora, nós já sabemos que não é possível. Veja o documentário Home. Toda aquela degradação ambiental planetária, gente, aquilo lá não é um filminho, aquilo são cenas reais. São problemas gravíssimos que estão acontecendo no ambiente planetário. Então, nós passamos a exigir que este uso do meio ambiente garanta que ele permaneça ecologicamente equilibrado. E, tecnicamente, se mostra que é possível fazer isso. Então, se eu vou captar a água de um rio para utilizar na piscina, se eu vou captar água do subterrâneo para uma piscina aquecida, um aquífero que seja um aquífero de águas quentes, um termas, né? Se nós vamos jogar o resto do esgoto num determinado rio, se a gente quer fazer um lobby do hotel maravilhoso com madeiras, etc., então eu vou usar árvores que eu vou ter que desmatar, derrubar para fazer essas madeiras, as camas, quer dizer, todos esses materiais que eu vou construir em determinado hotel, eu preciso disso, eu vou usar isso. Só que eu vou garantir que no local onde eu estou extraindo esses recursos, não exista um desequilíbrio ecológico. Então, o meio ambiente não é intocável. Por isso que eu não tenho direito só ao meio ambiente, ele não é intocável. O que não pode acontecer é se perder essa teia da vida, esse mecanismo, esse tem que continuar. A gente tem uma ideia muito disso associada ao sustentável, né? A sustentabilidade, a coleta seletiva. Você vai, por exemplo, utilizar das árvores de uma floresta, então você, em vez de desmatar tudo, você escolhe algumas árvores, retira essas árvores e mantém todas as outras em volta. Você vai fazendo uma retirada seletiva. Qual é a vantagem? Você mantém o ambiente equilibrado e consegue explorar o recurso. Então, a ideia do equilíbrio ecológico é a manutenção de um sistema natural que permita a vida com as regras naturais. Outra coisa importante é que esse equilíbrio não quer dizer que o meio ambiente é harmônico e equilibrado. O meio ambiente tende à desorganização, ao conflito. É, a gente vê essas cenas de caçada no Animal Planet, dá para entender o que eu estou falando, né? Você não vê os animais fazendo escala. Então, atenção agora, o leão vai escolher a presa da vez, tem tudo organizado. Não, é uma guerra pela sobrevivência. Sobrevive o mais forte. Só que quando o leão consegue pegar uma presa, ele para de correr atrás das outras e o resto do rebanho passa. E isso segue um fluxo. Então vem uma seca, várias espécies começam a morrer, sobram poucos os exemplares, e aí vem uma estação em que eles se proliferam e tomam conta. Então é sempre um fluxo e refluxo. Agora, esse mecanismo que parece um desequilíbrio, ele mantém uma lógica de existência. Quando o ser humano entra nessa história, a gente bagunça tudo de uma vez. Então, se existiam queimadas naturais, às vezes cai um raio, está numa época de seca, pegava fogo na floresta. Só que agora, não pega fogo na floresta de vez em quando, nós vamos lá e tacamos fogo para poder fazer o plantio. E termina, nós tacamos fogo de novo, e tacamos fogo de novo, e continuamos nesse processo até que morre o solo, porque ele não teve tempo de se regenerar. Nós exploramos determinados recursos que, de novo, levaram milênios para se formarem. Exemplo do petróleo, né, ou enfim, de vários materiais minerais, e nós retiramos tudo de uma única vez. Ou lançamos na atmosfera esses gases numa quantidade muito grande, que nunca foi lançado antes. O planeta simplesmente ele não consegue lidar com isso. Então vocês entendem que, na verdade, não é um equilíbrio de harmonia e perfeição, mas é um equilíbrio no sentido de que a regra natural, ela está preservada, essa tendência de oposição encontra um ajuste, então é um relativo equilíbrio, é um aparente estado de equilíbrio, mas que é mensurável, dá para sentir. Então, como é que você descobre se uma área está equilibrada ou não? Com indicadores. Nós vamos ter lá uns padrões de indicadores que vão nos dizer. Como é que você sabe que se você tem diabetes, se você está com alguma doença, algum problema específico? Você faz exames, por exemplo, de sangue. Você pega lá o resultado do exame de sangue, o que você tem? Indicadores. Vamos ver o seu índice aí de hemoglobina, vamos ver a quantidade que tem de ferro, vamos ver a quantidade de vitaminas. Você vai vendo vários índices de glicose. E veja, a glicose é um indicador, o padrão é a quantidade que você pode ter por milímetro de sangue. Você vai ter um padrão para a sua idade, para o seu sexo, você tem lá a condição. Veja, nós estabelecemos os indicadores e os padrões. Na natureza é a mesma coisa, você vai pegar uma área, você vai ter indicadores, quantidade de animais que existem ali, animais que são do local, a diversidade desses animais, plantas, a qualidade da água, a qualidade do ar, são indicadores. Padrões. Bom, aí a gente vai ver as referências que já existem na literatura científica. O padrão da água saudável é tal temperatura, tanto de oxigênio diluído na água e assim por diante, uma série de elementos, dependendo do tipo da água. Está mais ou menos clara essa ideia, portanto? A gente tem elementos objetivos para fazer o mapeamento da sadia qualidade de um ambiente. Então, se eu quero dizer que o hotel está adequado com as normas ambientais, eu vou verificar se os indicadores que devem ser analisados estão atendendo aos padrões. Boa parte da gestão ambiental é garantir que esses indicadores fiquem no nível adequado. No exemplo que eu utilizei aí do problema de uma doença, é mais ou menos como a gente utilizar a gestão ambiental para uma gestão alimentar. Se eu estou com problemas de pressão alta, se eu tenho um problema de excesso de colesterol, eu vou ter que entrar num modelo agora de reeducação alimentar. Eu tenho que controlar isso tudo. Comparação, né, simplista, mas basicamente é o que uma empresa vai fazer quando ela tiver que controlar para manter os níveis dos indicadores. E ela faz esses níveis porque existe uma obrigação legal a partir da própria interpretação da Constituição e de outras leis. Uma pessoa que é mais inteligente, ela não vai ficar no limite do colesterol e da glicose. Aquele é o limite. Você não pode passar dos 100, dos 90 e tal. A pessoa inteligente vai baixar aquilo para o mínimo possível. Ela vai ser o mais saudável possível. É o mesmo tipo de raciocínio de uma empresa. Ela não vai ficar vivendo no limite, próximo de uma ilicitude de romper com o que a lei manda. Ela vai procurar ter uma gestão ambiental que faça ela ser a mais eficiente possível. Por várias razões que a gente ainda vai estudar, quais são os benefícios e as vantagens da gestão ambiental de uma empresa. Mas desde o marketing, da imagem dela que melhora, até econômico, porque ela economiza. Então é isso que a gente vai entender depois na prática. Muito bem, então nós vimos agora que todos têm um direito a um meio ambiente que é ecologicamente equilibrado, portanto que mantém uma harmonia dos seus fatores a partir das lógicas da ecologia. Harmonia é essa que é relativa, na verdade é um conjunto de regras e condições que permitem a vida e que estão existindo.

E ela faz esses níveis porque existe uma obrigação legal a partir da própria interpretação da Constituição e de outras leis. Uma pessoa que é mais inteligente, ela não vai ficar no limite do colesterol e da glicose. Aquele é o limite. Você não pode passar dos 100, dos 90 e tal. A pessoa inteligente vai baixar aquilo para o mínimo possível. Ela vai ser o mais saudável possível. É o mesmo tipo de raciocínio de uma empresa. Ela não vai ficar vivendo no limite, próximo de uma ilicitude de romper com o que a lei manda. Ela vai procurar ter uma gestão ambiental que faça ela ser a mais eficiente possível. Por várias razões que a gente ainda vai estudar, quais são os benefícios e as vantagens da gestão ambiental de uma empresa. Mas desde o marketing, da imagem dela que melhora, até econômico, porque ela economiza. Então é isso que a gente vai entender depois na prática. Muito bem, então nós vimos agora que todos têm um direito a um meio ambiente que é ecologicamente equilibrado, portanto que mantém uma harmonia dos seus fatores a partir das lógicas da ecologia. Harmonia essa que é relativa, na verdade é um conjunto de regras e condições que permitem a vida e que estão existindo, não impedem o seu uso, muito pelo contrário, o meio ambiente é um bem de uso comum de todos, do povo, nós temos que utilizá-lo, usufruí-lo, e nós reconhecemos que este ambiente é essencial para a nossa sadia qualidade de vida. E vejam que essa qualidade de vida significa que não é mais só a vida de existência. Vida com existência significa estar respirando, eu estou vivo. Mas qual é a qualidade desta vida que você vive? Então você vai falar para uma pessoa que está na linha da pobreza, vivendo num lixão. Todos os dias ela levanta às 5, 4 da manhã, vai a pé ou carregando um carrinho nas costas, vai para um lixão, passa o dia inteiro no meio daquela podridão toda, muitas vezes tendo que se alimentar de restos de materiais que ela encontra lá, sujeita a várias doenças que ela já sofre, cortes com materiais que são perfurocortantes, resto de seringa, no meio de animais que estão contaminados, e volta para casa. Você vai dizer, essa pessoa tem direito à vida, ela está viva? Sim, ninguém tentou matá-la diretamente. Só que nós já percebemos que isso não basta, nós estamos falando agora de uma qualidade. Qualidade essa que não é subjetiva, né? Ah, bom, agora eu quero sair do lixão, eu quero ver uma cobertura com piscina, etc., um carro de luxo. Essa é a qualidade de vida, né? Essa é a qualidade de vida do Thor, não é? O filho do... como é que é o nome dele? O Ike Batista, né? Para ele isso é a qualidade de vida, porque ele foi criado dessa maneira. Se a gente tirar isso dele, colocar ele para viver num apartamentozinho de 400 metros quadrados, ele já vai achar que é pequeno. Qualidade de vida geral. Porque aí é interessante a sua pergunta. Ela perguntou, mas não está falando da qualidade de vida ambiental? Vejam lá. Essencial a sadia qualidade de vida. Vida de quem? Essa vida é a vida das pessoas. Tem gente que tentou interpretar isso como sendo a vida dos animais, geral, a vida do meio ambiente. Então, essa vida tem que ser equilibrada. É uma maneira de se pensar. Isso, na verdade, já está dentro da lógica de um ambiente que é equilibrado. Ele tem que manter essa vida equilibrada. Essa sadia qualidade de vida, na verdade, respeita às pessoas, porque diz assim, olha, ele é um bem de uso comum do povo. O povo é nós, não é povo o animal, é povo das pessoas. E, essencial, a sua sadia qualidade de vida. Então, o que é uma vida com qualidade? É o meio ambiente equilibrado? É. É isso que esse artigo está nos dizendo. Mas não é só isso. Você ter uma vida com qualidade significa que você tem acesso a oportunidade de se desenvolver enquanto uma pessoa. Isso é profundo, hein, para uma terça-feira. Você tem direito a ter a oportunidade de se desenvolver enquanto uma pessoa. O que, que você quer fazer da sua vida? O que, que vai te fazer ser feliz? É a arte? É a música? É fazer bem às outras pessoas? É garantir que as pessoas tenham eficiência no seu trabalho? É na área de hotelaria, é na psicologia, tratando as pessoas, é na área médica, é tendo tempo para você refletir sobre os seus problemas, para passar com a família, para passar surfando, não importa, você vai ter quais são os seus objetivos. Ter uma vida com qualidade significa que você tem a oportunidade de desenvolver isso. Oportunidade não é garantia, porque tem gente que não faz a sua parte, né? A gente não tem como obrigar as pessoas a se desenvolverem. Nós temos que dar a oportunidade. Aí é óbvio, né? uma criança que nasce numa família paupérrima e uma criança que nasce numa família muito rica, hoje, num país com as distorções que o nosso tem, estão em uma desigualdade muito grande. Isso é, inclusive, injusto, porque são crianças. Só que elas nasceram em lugares diferentes, situações diferentes. E elas não têm a mesma oportunidade. E, às vezes, a criança que nasceu com muita riqueza não tem o menor interesse em estudar, não tem o menor interesse em desenvolver determinada atividade. E eu não digo porque faltou estímulo, é porque, às vezes, ela mesma, ela não tem interesse, ela quer viver tranquila, deixa a vida me levar. E aquela criança que nasceu numa condição desfavorável tem dentro dela um interesse pela matemática absurdo, ela gostaria de ser um cientista, mas ela não consegue ir para a escola, porque ela fica longe da escola, ela não tem tempo para ficar na escola porque não tem dinheiro, ela tem que ficar vendendo bala no semáforo. E você sabe que o que eu estou falando aqui não é nenhuma coisa absurda, né? A gente vê, inclusive, exemplos de pessoas que se superam, mas aí são exceções, que conseguem sair de uma condição tão desfavorável e se tornarem grandes líderes, grandes vencedores. Porque elas não têm que superar apenas a barreira do normal, elas têm que superar a barreira da sociedade. Então, ter uma vida com qualidade é ter acesso a essas coisas, é ter a oportunidade. Isso vai dizer respeito a trabalho, a remuneração justa, a condições de habitação, tudo isso. O destaque que se faz para o meio ambiente aqui importa? Importa. Então, eu acho que, não sei se foi essa a viés do seu raciocínio, você não está errada. Ele diz muito respeito à questão ambiental, e é por isso que ele está nesse artigo. Só estou querendo dizer, isso é muito mais amplo. Tá? E quando a gente, então, pensa em qualidade de vida, não significa ter acesso também só a bens de consumo, a dinheiro. Uma qualidade de vida significa ter acesso a um ar puro. Então, vocês vão imaginar, Tóquio, capital do Japão, alta tecnologia, você tem acesso a comida, a dinheiro, a renda per capita é altíssima. Qual é o nível de qualidade de vida que se tem num ambiente desse? É baixíssimo, veja os índices de suicídio. Por quê? Porque não se tem tempo para nada, se trabalha demais, muita poluição, seja poluição do ar, seja poluição eletromagnética, luminosa. A pessoa, inclusive, já não tem mais dia e noite, porque você anda no centro da cidade e é tudo iluminado. Então, só para mostrar que essa qualidade de vida, ela não diz mais respeito só à questão econômica. Ela diz respeito a um conjunto de fatores. Então, olha aqui, olha, nós temos dois objetos protegidos, nós já vimos isso num outro exercício e eu vou reforçar hoje de novo. Vocês precisam saber disto. Quando o hotel protege o meio ambiente, ele o faz por duas razões. Primeiro, pelo próprio ambiente em si. Esse é o objeto que a gente chama de imediato. De forma imediata, de forma direta, eu estou protegendo o ambiente ecologicamente equilibrado. Vou botar aqui uma sigla, mas significa essa parte primeira. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ponto. Agora, por quê? Porque ele é essencial à sadia qualidade de vida. É por isso que eu estou, inclusive, preservando esse equilíbrio ecológico, porque eu sei que ele é essencial para o outro. Então, o objeto imediato assim, de segundo plano, de segundo momento, indiretamente, é a vida com qualidade, ou a qualidade de vida. E entende-se que eu preservo um para preservar o outro. Porque um depende do outro. Então, se eu lhes perguntar quais são os objetos imediato, protegidos no artigo 221 da Constituição Federal do Brasil, e qual é a relação entre eles? São duas coisas. Quais são eles e qual é a relação entre eles? Quais são eles? O objeto imediato é o ambiente ecologicamente equilibrado, ou o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O objeto imediato é a sadia qualidade de vida. Qual é a relação entre eles? Eles são interdependentes. Hoje se reconhece que só é possível alcançar uma sadia qualidade de vida se houver equilíbrio ecológico no meio ambiente. Porque a sadia qualidade de vida diz que nós não vamos mais preservar a vida como existência, com alto índice econômico e financeiro, por exemplo, material. Mas porque vários elementos da ecologia estão presentes, do equilíbrio. Ficou claro? Tá, é imediato, primeiro. Imediato. Imediato. Então, só uma coisinha, desculpem. Vocês têm um interesse imediato na aula de hoje e um imediato. Tudo é assim. Lógico, eu não vou ficar pedindo todos os seus interesses. mas eu vou fazer uma análise aqui didática. O interesse imediato é comparecer nessa aula para aprender o conteúdo de gestão ambiental. O interesse imediato é tirar a nota e se formar, mas é alcançar a nota. Então, às vezes, há uma distorção, né? Você põe como objetivo imediato a nota e deixa de lado o conteúdo. E, às vezes, você consegue alcançar a nota, mas você não consegue trabalhar depois. Falta o conteúdo. E também tem o oposto, né? Às vezes, você privilegia só o conteúdo e não tira nota. Também não adianta, porque você não consegue trabalhar, porque você não consegue a graduação. Isto. E quer dizer assim, que eles são dependentes um do outro, é interdependente, um depende do outro. Se você tem uma situação de dependência, quer dizer que tem um que é o superior e o outro que depende dele. Um depende do outro, você só consegue ter sadia qualidade de vida se o ambiente for equilibrado. E o ambiente só é equilibrado se nós objetivarmos a sadia qualidade de vida. Veja que a sadia qualidade de vida não é um milagre, ela aconteceu. Ela é uma atitude, ela é comportamento, são escolhas. Nós escolhemos ter uma vida qualidade e sadia, saudável. Tipos de alimentos, tipos de poluentes que utilizamos. Se nós não entrarmos nessa discussão, o ambiente continua sendo poluído por nós. Se o ambiente é poluído, ele piora a nossa situação de qualidade de vida. Então é uma coisa que depende da outra. Toma lá da cá, vai e volta entre esses dois elementos. Foi por isso que eles foram colocados juntos. Isso aqui é uma interpretação avançadíssima. Vejam, às vezes vocês vão dizer, é um artigo só, o que, que isso importa? Importa que foi dificílimo você colocar num único parágrafo tamanha complexidade de ideia, que eu estou aqui passando alguns minutos explicando, mas existem livros só para explicar o que, que isso significa. Porque essa parte se desdobra em um monte de direitos, de obrigações, por causa da ideia de que você tem que manter um ambiente ecologicamente equilibrado. Na outra aula, que eu já destaquei que é muito importante por causa dos conceitos que nós vamos ver o parágrafo primeiro, que vem logo na sequência. Ele vai dizer assim, para garantir esse direito aqui, é uma obrigação do poder público. Então, ele vai especificar assim, o que o Estado, o que o município, o governo, etc., é obrigado a fazer para garantir isso. E vem lá um monte de explicações. Então, é uma decorrência lógica desse primeiro artigo. Está clara a ideia de um objeto imediato, de um objeto mediato? E que a gente, na verdade, se quiser, procura isso em qualquer coisa que a gente buscar. A recepção do hotel, qual é o objetivo imediato e o objetivo mediato? A gente pode buscar entender isso também. Eu não sei a pronta resposta. Imagino que o imediato seja receber o hóspede e atender o que ele quer, resolver o que ele quer. Ele quer ver uma reserva, ele quer fazer o check-out, esse é o objetivo imediato, estou resolvendo o que ele quer. Mas qual é o objetivo imediato? Satisfação do cliente? Pode ser isso, é a satisfação do cliente, eu tenho que garantir que ele esteja satisfeito, seja lá o que ele for fazer. Tá? Então, você tem sempre algo que é imediatamente percebido, que é imediato. Quando a gente tem clareza desses objetos, a gente encontra sentido no que a gente está fazendo. Então, você não está lá sorrindo e atendendo bem, por nada, é porque você tem um objetivo a alcançar. Então, você também não está preservando o meio ambiente por si só. É porque ele garante a sadia qualidade de vida. É isso que mostra que eu não posso ser radical na proteção ambiental. Porque se eu fosse radical, eu só iria estar protegendo o imediato. Só o meio ambiente, então não se faz nada. E aí o imediato ficaria em segundo plano. A parte final diz respeito a como isso acontece. Vejam lá, impondo-se, quer dizer que é obrigatório ao poder público e à coletividade. Então, olha aqui, é uma obrigação que se divide, ela não é tão somente do Estado, ela é do Estado e de todas as pessoas, da coletividade. O que, que se impõe a esses dois? O dever, a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dever, no mesmo artigo eu tenho um direito e um dever, o contraponto. Eu ganho, mas eu devo. Eu tenho que dar alguma coisa. Então, se eu tenho um direito por um lado, eu tenho uma obrigação por outro. É vice-versa. E é interessante, porque ao mesmo tempo que todos têm um direito, esse mesmo todos que têm direito têm o mesmo dever. Defender algo que está sendo agredido. Então, se houver alguma agressão ao ambiente, nós temos que ir em salvaguarda dele, nós temos que defendê-lo. Como que se defende um meio ambiente atacado? Por diversas formas: proibindo a atividade, mudando a forma como aquilo está sendo feito. Tem várias maneiras de se fazer. Preservá-lo significa que eu tenho algo que existe e eu quero mantê-lo assim, eu vou preservar isso. Essa é a ideia de algo que está sendo preservado para o futuro. Então, eu defendo as agressões e preservo ele para o futuro. Essa é a lógica dos dois verbos, que se complementam, né? Para quem? Para as presentes e para as futuras gerações. Isso aqui como é que se chama? Intergeracional. Intergeracional quer dizer entre gerações. Gerações de vida humana. Nós estamos numa geração atual, teve gerações anteriores, por exemplo, as gerações que viveram em 1920, em 1890, é um contingente de uma geração. As gerações vão se sucedendo e elas naturalmente vão tendo um legado de uma para outra. O direito agora, e esse artigo está dizendo, que a nossa geração e a geração que existir sempre na atualidade, ela não tem que defender só o interesse dela, que é o mais óbvio, é óbvio, nós temos que defender a nossa sobrevivência. Então, eu não vou poupar todo o alimento que existe para pessoas que vão nascer daqui no futuro se eu morrer de fome. É óbvio, né? Então, eu tenho que atender as minhas necessidades, e eu estou falando as minhas assim, nós temos que atender a nossa necessidade quanto sociedade, mas também garantindo das futuras gerações. Isso aqui é interessantíssimo porque ele cria a ideia de futuro para a gente entender o direito e a norma. A própria gestão ambiental. Nós já não pensamos só no presente e não ficamos presos só às consequências do passado que acontecem hoje. Então, o passado é quem fez isso que eu tenho que punir e tem que remediar, né? A consequência do passado. Eu quero saber o que vai acontecer para o futuro. E essa ideia de um ambiente equilibrado não basta para a nossa geração, ela tem que ser para a geração futura. Vocês vão dizer, mas isso é óbvio? Mas não é tão óbvio assim, porque eu posso garantir um ambiente equilibrado só para a nossa geração. Se nós calcularmos bem a quantidade de petróleo, a quantidade de alimentos, a qualidade do solo, nós estamos destruindo o solo de uma maneira absurda, ele está perdendo a qualidade e a capacidade de produzir alimentos. Vocês vão dizer, mas o Brasil está batendo recordes de produção no mundo, em agronegócios, em soja e tudo mais? Sim, só que sabe-se que cada vez que ele produz, o solo empobrece mais. Para ele aumentar a produção, porque ele tem que aumentar, ele tem que ganhar mais dinheiro, ele joga um monte de poluentes e de materiais químicos, porque ele tem que fazer isso artificialmente. Isso é uma briga cada vez maior. E aí você vai vendo os indicadores, tudo caindo em termos de padrão. Então, é um atleta de alto padrão, que cada competição ele tem que tomar cada vez mais analgésicos, remédios, antibióticos, para o cara aguentar. E ele está batendo recordes. Só que ele vai morrer de infarto daqui a pouco, jovem. Então, é isso que a gente está fazendo com o planeta. Aparentemente, ele está produzindo, mas ele está produzindo com exaustão. Entendem? Ele não está suportando essa carga. Há vários indícios de desertificação no Brasil, em vários pontos. Um dos maiores riscos é na Amazônia, porque a Amazônia tem um ecossistema muito frágil, ela depende dela mesma. O solo da Amazônia é muito superficial, não sei se vocês sabem desses detalhes, mas a maior parte dos nutrientes que tem no solo da Amazônia são da decomposição da matéria orgânica do próprio conjunto de plantas e animais que existem. Ou seja, se eu desmatar, as plantas que existiam não produzem mais matéria orgânica para manter o solo, então o solo se perde rapidamente e começa a desertificar. E isso é o que está acontecendo quando você desmata para fazer a agropecuária, você põe lá pasto, boi para viver, ou começa a plantar alguma coisa. Aquilo não dura sozinho. Então, veja, se eu calcular bem, eu consigo esse equilíbrio para a nossa geração. Né? A gente calcula o tempo. Quanto que a gente vai viver? Vamos garantir até os nossos filhos. A gente combina para eles não terem filhos e está tudo certo. Mas não é um raciocínio meio óbvio? Tem gente que pensa assim sem nem saber direito que está pensando assim. E ele leva até o fim da vida dele dessa maneira. O que que a lei está dizendo? Olha, nós, enquanto civilização, entendemos que a humanidade tem que continuar existindo e que a nossa geração não pode ser arrogante o suficiente e achar que ela deve ser a última. Portanto, nós temos uma obrigação, que não é mais moral, Não é uma obrigação assim, né? Eu devo fazer isso porque é o certo. Ela é legal de preservar para as futuras gerações um ambiente saudável. Não é qualquer ambiente, ele é saudável. Por isso que a ideia de uma obrigação intergeracional é tão importante. E se a gente fizer uma análise desse artigo, a gente encontra aqui pelo menos três princípios. Quais sejam? Esse último que eu já falei é o desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Atende às futuras, às presentes, mas às futuras gerações. Está aqui. É só fazer a leitura que eu encontro o princípio da sustentabilidade nas presentes e futuras gerações. Outro princípio, da cooperação. Porque é o poder público e a coletividade. São os dois juntos, não é só um. Tem que haver uma cooperação para que isso funcione. É um princípio, está aqui presente. O outro é da prevenção, quando você diz que tem que defender e preservar o meio ambiente, você está dizendo que você tem que preservar ele para questões do futuro. Então, você está vendo um princípio de preservação, evitar que o mal aconteça. O poluidor pagador, na verdade, ele fica, vamos dizer assim, indireto, né? Ele acontece no parágrafo terceiro, que não está aqui. Mas quando ele diz que existe uma responsabilidade da coletividade de defender e preservar, indiretamente, se você não preserva ou não protege, você também pode ser obrigado a reparar o que você fez. Essa é a essência desse artigo, gente. Vocês viram que eu falei bastante e, ao mesmo tempo, falei pouco, né? Dá para falar bastante mais sobre isso. Mas ele é o núcleo de tudo que a gente entender que vai proteger o meio ambiente. E o último aqui, para não passar batido, só para mostrar que o artigo 170 da Constituição, que está um pouco antes, ele trata da chamada ordem econômica. Ele regula as relações de ordem financeira e econômica que nós temos. E ele diz lá, no caput dele, que eu não transcrevi tudo, porque o que interessa é a ideia básica, que nós temos que garantir essa ordem econômica pautada na valorização do trabalho humano. Isso significa que na hora que o Brasil for se desenvolver, nós temos que garantir que as pessoas tenham trabalho, porque senão a gente começa a mecanizar tudo e aí você vai chegar no hotel e não vai ter mais trabalho, porque você faz tudo online, tudo eletrônico, é tudo uma máquina. Então, isso já acontece, né, em alguns sistemas de hotéis mais simples, em que você tem um mínimo de atendimento de pessoas. Tudo é autoatendimento. O Fórmula 1 acho que é um bom exemplo, né? Que ele minimiza isso. Então, você já tem uma lanchonete que é self-service. Você põe lá a moeda, pega o produto. Você não tem mais um restaurante, você não tem mais o cozinheiro. Você tem tudo self-service, mecanizando. Você tem que valorizar o trabalho humano. De alguma maneira, a gente tem que garantir isso no desenvolvimento do país. Isso aqui é macro, a gente está pensando no geral. Livre iniciativa, a liberdade de iniciar alguma coisa. Nós temos que garantir isso. A gente não pode proibir as pessoas de serem empreendedoras, de iniciar alguma coisa. Isso tem a ver com a economia. Se você tem força de trabalho, se você tem ideia, criatividade, vontade e capital, você vai e começa a trabalhar até que você desenvolve o que você deseja. Existência digna, tem muito a ver com a qualidade de vida. Nós temos que garantir, na questão econômica, que não se valha só do dinheiro, mas que a existência também tenha dignidade. Dignidade quer dizer valores humanos. A gente vê a questão da riqueza e da pobreza e o processo da dignidade. Então, um condomínio de alto luxo, em que o porteiro, por exemplo, trabalha 12, 18 horas seguidas numa remuneração de R$500 por mês. Então, é um contraponto absurdo em que você tem a economia altissimamente desenvolvida e uma existência que não é digna. Você vê esses aparelhos eletrônicos da própria Apple, você vai pegar um aparelho desse que é caro, $800 às vezes, e o funcionário que trabalha nele, isso já teve reportagens recentes, não só da Apple, mas da Dell, de outras empresas de tecnologia, ganhando menos de $1 por dia para trabalhar. Ele nunca vai passar a perda, ele nem sabe como funciona o equipamento. E ele passa o dia inteiro colocando aquele parafuso, aquela atividade repetitiva. São as fábricas da Foxconn, quem tiver a curiosidade de ver, está tendo o maior... É a Nike da vez, né? A Nike na década de 90, 80, teve esse problema. Ela entrou na mira dos problemas de falta de dignidade no trabalho. Agora entrou as empresas de tecnologia. Mas o fato é que isso é a questão da existência digna. Você tem uma ordem econômica em que se vende absurdos. A Apple está batendo recordes, é a empresa mais valiosa do mundo hoje, bilhões. Mas as pessoas que trabalham produzindo os produtos dela não vivem com dignidade, os caras estão se matando. Eles vivem em 10 pessoas num quartinho minúsculo na China. Quer dizer, não tem uma coisa ilógica aí? Tem alguma coisa que não está batendo. A ordem econômica tem que garantir isso. E a justiça social, que está na mesma linha também, de oportunidades das pessoas, das classes. Mas o que eu quero destacar é que isso tudo, que deve ser garantido numa ordem econômica, tem lá um inciso que diz assim, tem que se garantir a defesa do meio ambiente. Então é só para mostrar que eles vão tentando ligar as pontas. E a economia, e o desenvolvimento, e o dinheiro, e o lucro, tem que se garantir isso. Se a pessoa tiver a livre iniciativa, eu tenho que garantir que o lucro seja dela. Não tem nada de mal nisso. Se ela trabalhou, se ela atendeu o que a lei exige, foi com o esforço dela, ela tem direito àquele resultado. Essa é a parte bonita e legal do capitalismo. Se você faz, você pode ficar com o resultado do que você fez. Porque senão, o contrário significa que você faz, trabalha, mas tiram tudo de você. Como na Idade Média, né? Você tinha lá toda a sua produção, chegava o rei, o nobre, e confiscava. Ó, me dá essas vacas aqui, me dá essa produção que você fez de ovos, vai ter um churrasco no castelo, isso aqui é meu. Eu não levantei um braço, mas isso é meu. Então, é ilógico. Por isso que é importante ter a garantia da lucratividade. Só que isso não pode ser o único objetivo, é por isso que esse princípio aqui é importante. Então, o que o artigo 170 faz é dar uma dosagem. Tem outros aqui, ele fala, por exemplo, da proteção do consumidor. Então, você não pode colocar o lucro acima de outros valores que são igualmente importantes na proteção.